Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente sem suceder o sucesso. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. Sou guerreiro que não pago pra vacilar. Aí, Joe, minha vida quase inteira eu lutei e agradeço a Deus por saber tudo o que eu sei. Sempre soube que eu era muito mais que capaz, por isso que há muito tempo, mano, eu corri atrás dos meus ideais com garra, minha cara. Sempre mostrei assim, foi bom pra mim, vai ser até o fim. Sempre vai ser a maior satisfação fazer um som, conscientizando os irmãos. Eu já sei que a vida tá cruel, eu sei, cruel, Deus do céu, tio Bell. Todo mundo nesse mundo é réu, e quando ele vir, volta por aqui, gente vai cair e subir. Quando ele vir, eu fico alegre por pessoas que cultivam o amor. É só lamento pros que guardam rancor. Tô firmão longe do álcool, da droga e do crime. Seja um guerreiro, sangue bom, e vem jogar no meu time. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente sem suceder o sucesso. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. Sou guerreiro que não pago pra vacilar. Mesmo que chova pedra nessa terra, que dificulte a guerra, guerreiro segue firme e não gela, não amarela. Enfrenta o obstáculo, é fera, é a guerra. Se for pra dar do soco, não espera. Minha vida, perder o foco já era. Minha rima, passar pela deprê, despreza lá de cima. Deus olha e não menospreza. Muda o clima, o rap para quem o preze. Eu amo, faço de coração pro mano, pra mina. Boas ideias todo ano, é minha guerra. Me superar, esse é meu plano. Na vida, caminha sem mais engano, sem medo de enfrentar o mar revolto. É a vida, sempre um obstáculo novo, é uma sina. No campo de batalha é guerra, é a vida, perde se falhar no jogo. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente sem suceder o sucesso. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Não é sucesso que quero, paz pra todos que peço e levo em forma de rimas e verso. Me expresso sem querer sucesso. Os falsos que estão no congresso com uma ideia sem nexo, promete o show sem sucesso. Vejo desordem, regresso, sem dano, escrever reto por linhas tortas. E o povo feito idiota só capota. E os cara ganha monota pra falar bosta. E lota a frota da rota que senta a bota com as cueca cheia de nota e ninguém se importa. E quando um fala dos homens no microfone, os clones do super-homem some mais rápido que um ciclone. Mas uma andorinha só não faz verão, por isso o dinheiro continua com o mensalão. Mas o povo tá bom, firmeza firmão. Levanta todo dia de manhã pra pegar busão. Sentido centrão, se passa de duas horas, paga outra condução. Na volta à tarde a mesma decepção. Mas comigo não, não vou ficar na acomodação. Vou usar e abusar da liberdade de expressão que não existe. E o povo só assiste, desiste, não persiste. E a situação fica triste. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente sem suceder o sucesso. Guerreiro que é guerreiro nunca gela, nunca amarela, prossegue firme e forte na guerra. Sou guerreiro que não pago pra vacilar.